Um policial federal que pediu para não ser identificado testemunhou e prestou socorro a uma situação de acidente de trânsito registrado por volta de 6 horas e 10 minutos da manhã de hoje, na esquina da Avenida das Cataratas com Rua Bento Munhoz da Rocha, na altura do bairro Vila Holanda. Segundo o informado pelo policial que seguia em uma viatura descaracterizada em direção ao centro de Foz do Iguaçu, alguns momentos antes do acidente, seu veículo teria sido ultrapassado por um Range Rover com placas de Foz do Iguaçu que era conduzido por uma mulher, que desenvolvia altíssima velocidade na via. Deixado para trás, o policial percebeu a distância quando um veículo escorte com placas de Foz do Iguaçu adentrava a pista da Avenida das Cataratas saindo da Rua Bento Munhoz da Rocha para uma conversão em direção ao Parque Nacional do Iguaçu, quando foi atingido pelo importado na altura da porta do motorista. Inicialmente, o policial prestou socorro ao motorista do veículo atingido, identificado como João Gonçalves Osório, de 67 anos, que estava a caminho do trabalho. Ele usava cinto de segurança e foi isso que impediu que ele fosse arremessado para o lado oposto do veículo com o choque. Na batida, eu demorei mais uns 10 minutos para me recordar. Uh-huh. Eu vinha vindo, daí eu olhei, já quando eu olho na curva. Não via carro, veículo nenhum, só subindo. Da rua lateral aqui. É, só ia subindo essa aqui. E a outra não tinha nada. Daí eu liguei a seta. Liguei a seta para entrar e depois liguei para encostar para me retornar, para vir para cá. Quando eu liguei a seta, que eu entrei, eu não vi nada. Eu olhei no espelho, não vi nada. Daí eu só escutei a batida. O senhor estava de cinto, seu João? Graças a Deus, cara. Foi o que me salvou. No importado, os airbags foram acionados e dos três ocupantes do veículo ninguém se machucou. Foi ainda o policial que solicitou a presença da equipe do pelotão de trânsito e declarou em documento as informações repassadas à nossa equipe. Foi ele também que acionou o SIAT, que socorreu a vítima e a encaminhou ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos graves, porém sem risco à vida. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.